tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes e eles se transportarão. Se tiveres fé, se em Cristo firme estás, muito embora morras, pela fé tu viverás. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crer. Se tiveres fé na promessa que é fiel, no mesmo momento Deus te ouvirá do céu. Se tiveres fé, a Escritura assim nos diz, sempre eternamente com Jesus serás feliz. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás.